Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Começa agora mais um programa Amado Batista, e eu sou Edelson Moura, chegando agora para apresentar este programa, atender os nossos amigos e buscar aqui aquelas músicas bonitas e apaixonadas para a gente tocar para vocês. Tá tudo bem, meus amigos? Tudo na Santa Paz, graças a Deus? Pelo menos esperamos que sim, que tudo esteja maravilhoso, tudo esteja na ordem, não é mesmo? Um grande abraço para todo mundo e nós vamos hoje trazer a primeira música, Sua Partida. Hoje vou ficar muito machucado por uma coisinha linda. Ela vai partir pra longe daqui na tarde que finda. Ela vai partir pra longe daqui na tarde que finda. Ao nos despedir com um forte abraço e um beijo de adeus, vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos olhando os meus. Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos fitando os meus. Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar dos olhos meus. E olhando a paisagem, em mim vai pensando, gotinhas molhando o roxinho seu. Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar dos olhos meus. E olhando a paisagem, em mim vai pensando, gotinhas molhando o roxinho seu. O roxinho seu. O roxinho seu. O roxinho seu. O roxinho seu. Amado Batista, Edelson Moura. Olha, as pessoas estão mandando mensagens aqui para o Edelson Moura pelo WhatsApp, mas elas não estão se identificando. Fica difícil. Fica difícil para o Edelson Moura adivinhar quem é a pessoa. Porque para mim aqui, quando você manda mensagem, só aparece o número do seu telefone, não aparece seu nome. Então aqui nós não conseguimos identificar quem é você que está mandando a mensagem. É necessário que você diga assim: aqui é fulano de tal, aqui é Beltrano de tal. Mande seu nome, porque esta mensagem aqui chegou dizendo assim: Edelson Moura, sou de Goianésia, mas moro em São João dos Patos, no Maranhão. Gosto muito do seu programa e gostaria de ouvir a música O Fruto do Nosso Amor, oferecendo para a minha esposa Natividade, para os meus filhos Pedro, Gabriel, Maria Eduarda e todos da cidade de Goianésia. Então, este nosso ouvinte que mandou essa mensagem, que eu não sei quem é, está aí o nosso atendimento ao seu recadinho. E aqui já chega também mais um outro recado, que é de Valdenice, de Cabeceiras de Goiás. Eu ouço o seu programa todos os sábados e gosto de ouvir a música O Fruto do Nosso Amor, com Amado Batista, e gostaria que você tocasse para nós aqui. Obrigada, Valdenice, de Cabeceiras, estado de Goiás. Eu queria até conversar com os meus amigos de Cabeceiras para ver a possibilidade de passar o nosso programa aí na cidade todos os dias, porque tem muita gente mandando mensagens, perguntando: ah, por que não passa todo dia, só passa um dia da semana? Mas não somos nós, meus amigos aqui da Rádio Estúdio Brasil, que definimos isso. Fica a critério de cada emissora, porque os nossos programas, eles são disponibilizados para vocês aí, para as emissoras de rádio, e são as emissoras quem decidem o dia certinho de passar. Cidelândia, Maranhão, tem um pedido aqui de lá, da Ivanis. É fã do programa, gosto muito de vocês, escuto sempre pela Rádio Nacional da Amazônia, escutava sempre, porque eu já não estou mais lá, tem muitos anos. Aqui o pessoal pensa que ainda estou na Rádio Nacional, não estou mais não, lá eu já saí tem muito tempo, viu, Ivanis? Aqui é um outro setor, é a Rádio Estúdio Brasil, que distribui conteúdos de rádio para todo o país, e os nossos programas, eles são apenas distribuídos por nós, mas exibidos pelas emissoras locais. A emissora de sua cidade é que faz a exibição do nosso programa aí na sua terra. Vamos cantar? Eu trago agora O Fruto do Nosso Amor. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria nossa alegria, eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo sem poder me despedir. Amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria nossa alegria, eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. E seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo, sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo, sem poder me despedir. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, Amado Batista Show. Amado Batista, o mais amado do Brasil. O sucesso na vida é uma coisa interessante. É, depende muito da força de vontade, porque a vida é um desafio. A gente vive desafiando o mundo para poder ser bem-sucedido. E tem mais um agravante. Quando você se torna uma pessoa bem-sucedida, aí você pensa que os seus problemas acabaram, e os problemas são maiores ainda, porque um monte de gente começa a achar que as coisas caíram fáceis do céu para você. As pessoas acham assim: não, ele enriqueceu porque caiu tudo do céu. Eu conheço duas formas de riqueza: a conquistada através do trabalho, da luta, do dia a dia, e a riqueza através da roubalheira, da safadeza e da sacanagem. É essa segunda etapa eu abandono, eu deleto, porque graças a Deus, na minha vida, tudo foi conquistado com muito sacrifício. E se você perguntar para mim, valeu a pena? Eu vou dizer para você, valeu. Porque quando você conquista com dignidade, com sabedoria, com equilíbrio, com honestidade, tudo aquilo que você almeja, é muito melhor do que as coisas conquistadas com facilidade, onde você fica, de uma certa forma, na corda bamba, sem saber o que pode acontecer. Um dia você está rico, no dia seguinte você amanhece pobre, porque vem aí a justiça e toma tudo de você. Quando você conquista com trabalho, com luta, com dignidade, não tem justiça nenhuma no mundo que possa chegar para prejudicá-lo, porque para que isso aconteça é necessário que tenha umas provas reais do seu trabalho e daquilo que você faz. E quando você é digno, é honesto, você faz tudo certo, não tem por que temer a nada. Não é verdade, meus queridos amigos? Eu faço da minha vida uma experiência assim para muitas pessoas. Se por acaso eu for fazer uma palestra, primeira coisa que eu falo: sejamos todos conscientes de que nada errado vale a pena. O cara só quer ser político agora para ser ladrão, para ser rico. Precisamos mudar esta mentalidade. Precisamos urgente de homens de bem na nossa política. Vamos agora trazer o pedido da Adriana de Rio do Pires. Ela é ouvinte de todos os dias do nosso programa. Obrigado, Adriana. Obrigado, Rio do Pires. Gente, vamos ouvir agora a música Capa de Revista. julga que o nosso amor não passou de ilusão de menina. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. O sol lá em cima é tão quente, esfriou de tristeza ao ver-me chorando. Até parecia criança que vê sua bola querida murchando. Eu nunca pensei que ela fosse trocar nosso amor por um sonho de artista. E acaba no mês, ou menos talvez, com a capa daquela revista. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Passei pela banca sem ver que o bom jornaleiro contente sorria. Então me chamou e a revista mostrou sem saber o quanto eu sofria. Segui meu caminho, mas não conseguia esquecer nunca mais a imagem. Eu quis retornar e a revista rasgar, mas confesso, não tive coragem. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Amado Batista, Amado Batista Show. Tem um aviso aqui da nossa representante lá de Tanque Novo, no estado da Bahia, minha querida amiga Nalva. Ela diz assim: Edelson, aqui em Tanque Novo, o locutor Luiz de Jesus coloca seu programa às 12 horas. Saúde com Beleza com a Márcia Ferreira às 13 horas. É logo depois do programa do Amado. Eu estou me programando, Edelson, e gostaria que você avisasse através do programa para, em breve, visitar as comunidades rurais. Atenção, comunidades rurais aí de Tanque Novo. A nossa querida Nalva, que é a nossa representante de Saúde com Beleza, ela estará visitando vocês. Vai percorrer os povoados, os lugares aí dos nossos interiores. Até mesmo porque hoje os nossos produtos são muito procurados pelas pessoas, sobretudo o óleo de avestruz supremo, que é um dos produtos mais vendidos, não é, da nossa cesta de produtos. Temos também o doce foi, o sebo de carneiro perfumado, o tira chulé, e todos esses produtos a Nalva, nossa representante daí da cidade de vocês, estará levando com ela para demonstrar, para visitar famílias, as pessoas, as casas. Este é o trabalho do representante, não é, Nalva? É o trabalho. O representante, ele precisa entender que ele tem que ser uma pessoa que visita outras. Eu estava conversando com uma vendedora da Avon, outro dia, que esteve aqui conosco, visitando a Rádio Estúdio Brasil, a Saúde com Beleza. E eu perguntei para ela qual é a estratégia das vendedoras da Avon. Então ela estava dizendo: a nossa estratégia é visitar famílias, visitar pessoas, casas. Nós levamos o nosso material, a nossa revistinha. E eu perguntei assim: mas você não leva os produtos? Ela disse: não, a gente leva a revistinha. A pessoa faz o pedido pela revistinha. A Saúde com Beleza, a pessoa leva os produtos. O nosso representante chega com os produtos. Você vai pegar no shampoo, vai pegar no condicionador, vai olhar o produto, você vai cheirar o produto.

A nossa ouvinte Maria José mora em Teresina, lá no estado do Piauí, e ela pede para um sobrinho dela, que é o Francisco das Chagas de Oliveira. Ele deve estar em Marabá, que não dá notícias há muito tempo, que mande notícias. Atenção, Francisco das Chagas de Oliveira, em Marabá. Se você estiver nos ouvindo, mande notícias para Maria José em Teresina, no estado do Piauí. Ela está aflita por notícias, viu, o Francisco? Não custa nada, rapaz. Você pegar um lápis, um papel, ou então um celular, um telefone, mandar notícias para Maria José. Que é isso? Você está parecendo fio de rato? Que, não... que quando cresce, esquece da família, vai tudo embora, some no mundo. Ei, meu Deus. Manda notícias. Raimundo de Boa Hora é a terra da rapadura, segundo o nosso querido Dedé Rezende, lá de Boa Hora. A rapadura é campeã de fabricação, são muitas fábricas de rapadura. Ei, que pena que eu tô, que eu não posso, Dedé, comer mais rapadura, rapaz. Um abraço aí para o Raimundo de Boa Hora. Ele diz que escuta muito o nosso programa e através da Rádio Verdes Canas FM, todo dia, ao amanhecer, pede música do Amado Batista aqui para ele. Então, muito obrigado a estes nossos amigos aí de Boa Hora. É muito bom a gente saber da nossa audiência aí no município, né? E parabenizar a todos vocês aí pela fabricação das rapaduras gostosas que são distribuídas para todo o Brasil. Vocês sabiam, brasileiros, que grande parte da rapadura consumida no país é fabricada em Boa Hora? Tá vendo como a informação é importante, né? É, o programa Amado Batista também é cultura. Oh, beleza. Então vamos tocar a música Olhos Verdes para o Raimundo e para toda a população do Piauí. Canta, Amado, Olhos Verdes. Esses olhos verdes que olham pra mim enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim, amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo, criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Esses olhos verdes que olham pra mim enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim, amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo, criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, sinto contigo, criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. quero falar com os meus queridos amigos dos interiores do Brasil, sobretudo os nossos queridos ouvintes que conhecem os diretores de televisões, dos canais, os proprietários de TVs. Vocês são peça fundamental, peças fundamentais para ajudar o Edelson Moura na distribuição do nosso programa de TV. De que forma que você pode me ajudar, meu querido amigo? Você pode me ajudar falando com o seu amigo, diretor da TV, pedindo para que ele exiba na sua cidade, para que ele coloque no ar na sua cidade o nosso programa de televisão. Fazendo isso, você estará ajudando muitos artistas brasileiros, porque o nosso canal de TV, o nosso estúdio, a nossa produtora não cobra absolutamente nada dos nossos artistas para se apresentarem no nosso programa. É um veículo, é um programa que divulga a nossa cultura, a nossa arte. É um programa divertido. Está fazendo muito sucesso o programa Edelson Moura na TV, graças a Deus. Mas eu preciso da ajuda dos meus ouvintes. Eu preciso da ajuda de vocês. Vocês podem me ajudar. Se você conhece algum diretor de televisão, algum proprietário de televisão na sua cidade, não custa nada você falar para ele: olha, passa o programa do Edelson Moura para nós aqui na televisão de vocês. Passe para a gente. Se 3, 4 pessoas todos os dias fizerem este pedido para ele, naturalmente ele vai se convencer de que é importante exibir o nosso programa aí na sua cidade. Portanto, meus queridos amigos, eu gostaria de pedir essa ajuda a vocês. Vamos cantar com Amado Batista. Trago para vocês mais uma música, A Rua Que Você Morava. Amado Batista, Amado Batista Show. Mas a mesma rua ficou tão diferente desde que você mudou. E aquela casa não é mais a mesma casa. Agora é tão triste, sente falta de você. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. Me lembro ainda do bilhete carinhoso que você me escreveu quando eu a conheci. Você dizia que me amava e me adorava. Dizia que queria ser a minha namorada. Eu aceitei. Então fiquei, pois você é diferente de muitas que conheci. Cabelos pretos, lábios cor de rosa. Você é uma rosa que nasceu no meu jardim. Hoje eu me sento no murinho lá da rua, onde você passava toda hora pra me ver. Desconfiada e com medo de seus pais, seus olhos me olhavam, mas fingiam não me ver. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. E quando olho agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista. Amado Batista Show. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Deixa eu mandar um abraço aqui para Dona Irá. Dona Irá é de Timó, Maranhão. Ela é muito fã do Amado Batista. E aqui também tem o neto dela, que é o Tiago, que gosta demais do nosso programa. Obrigado, Tiago. Obrigado, Dona Irá, aí da cidade de Timó. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes da Clube. Esta potência que leva a nossa voz todos os dias. Eu acordo, Teresina. É, acordo mesmo. E mandar um grande abraço para os meus diretores, meus colegas da televisão da Rádio Clube, não é? Um abraço muito grande para vocês. Muito obrigado. É muito bom saber que esta parceria deu certo e que ela vai continuar por muitos e muitos anos. Que mais? Meu grande e eterno ídolo. Desde criança sou sua fã e hoje sou uma jovem de 38 anos. Nasci no interior do Maranhão, no centro chamado Igarapé Seco. Passei um tempo sem te ouvir. Hoje eu moro aqui no Parque Piauí, em Teresina, e todas as manhãs eu ouço seu programa pela Rádio Clube. Que bacana, né, gente? Que bacana. Escuta o Edelson Moura desde menininha. Desde de mocinha, que bom, né? E fiquei assim, triste, porque ela não mandou o nome dela. Mandou a mensagem, veio a mensagem pelo WhatsApp, mas ela não mandou o nome dela. Tem muita gente que esquece o nome. Mulher do céu, mande outra mensagem com o seu nome para nós, tá bom? Pro Edelson Moura falar seu nome aqui no nosso programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu agora trago para vocês Tum Tum de Saudade. Arrancar minha dor, eu sou a ave ferida. Bate tudo. cabeça. Parece faltar parafuso. Estão me chamando de louco. É você que está me deixando confuso. Quem vê meu olhar tão distante já sabe da minha paixão. Conhece o meu pensamento e até escuta que o meu coração bate tudo de saudade. Doido querendo você. Vem trazer esse amor, arrancar minha dor. Eu sou a ferida. Bate tudo de saudade. Volta correndo pra mim. Vem dizer que eu sou seu. Traz de volta o que é meu. É você minha vida. Bate tudo de saudade. Doido querendo você. Vem trazer esse amor. Arrancar minha dor. Eu sou a ferida. Eu tenho um alôzinho para mandar lá para Rio da Conceição, no estado do Tocantins. Nosso programa Amado Batista passa lá. O pessoal tá mandando mensagem, porque não passa também o programa Ligação Nacional aqui em Rio da Conceição, etc e tal. Eu até tenho aqui a grande alegria, né, devido ao grande sucesso do nosso programa lá em Rio da Conceição. Eu tenho muito que agradecer aos meus colegas, aos meus queridos diretores aí de Rio da Conceição, porque para nós passar um programa, passar dois, não é? É maravilhoso, claro. Eu gosto quando passa os dois, mas se passa só um, já está também de bom tamanho. Agora, quero conversar com os meus queridos ouvintes aí de Rio da Conceição, que esta decisão de passar um programa, dois programas do Edelson Moura, não depende muito da gente. Depende da grade da emissora, da disponibilidade, né, da disponibilidade de horário. Eu costumo dizer para as emissoras, quando eu converso com os meus amigos, quando existe assim um grande número de pedidos, como é o caso de Rio da Conceição, mesmo não tendo horário vago para que seja exibido o segundo programa nosso, que muitas das emissoras colocam interligados, é o Ligação e depois o Amado, ou então o Amado e logo depois o Ligação, mesmo que não tenha essa disponibilidade da colocação dos dois, eu peço para as pessoas, arruma um lugar, nem que seja de madrugadinha, né? Pela madrugada, que muitas vezes a rádio fica no automático, bota lá o Edelson Moura. Lá no Maranhão foi assim, né? A rádio do meu amigo Natan passava a noite e tal, de repente ele teve assim a sabedoria de colocar o Edelson Moura de manhã, e repete pela madrugada, repete à noite, não é? Eu achei a ideia assim fantástica, todo mundo gosta, porque tem muita gente que às vezes trabalha durante o dia, não pode ouvir durante a noite, aí na repetição, quando ele foi ver, a audiência da rádio estava um absurdo durante a noite na repetição dos programas. Então é a decisão de cada diretor, de cada amigo, de cada colega, não é verdade? Mas eu, já que eu estou falando de Rio da Conceição, eu quero mandar um alô para a nossa representante lá, que é a nossa comadre Elci Pereira. Comadre, estou feliz com você, viu, pela representação da Saúde com Beleza aí em Rio da Conceição. E lembrar aos nossos queridos ouvintes que precisarem dos nossos produtos, do óleo de avestruz, do tira-chulé, do doce foi, do sebo de carneiro e toda a linha de produtos Saúde com Beleza, procurar a Elci Pereira. Eu tenho até o telefone dela aqui, que é o 992-696833. 992-696833.